Salve, salve pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. Pessoal, o vídeo de hoje, ele é bem diferente do habitual. Eu não quero abordar com os senhores relacionamentos ou mesmo pessoas que menstruam. Hoje eu quero falar sobre o mercado de trabalho, que foi um tema sugerido para alguns inscritos, né? Que trabalham na área específica, na qual eu vou mencionar mais tarde, e estão preocupados com a sindicalização e talvez a forçada imposição, né, da CLT nessa área, nos profissionais que atuam nessa área. Eu recentemente estava assistindo, né, alguns vídeos lá do Gordo Ucrânia, né, e ele fez, né, alguns vídeos abordando esse tema sobre sindicatos e CLT. E eu fui, né, buscar artigos, fui buscar entrevistas, todas atuais, tá, pessoal? Assim, de 2 semanas para cá. E pasmem, pessoal, não tinha ali ninguém dos caras lá do comando que estavam falando as coisas que estavam falando, defendendo o que estavam defendendo. Não tinha ninguém com menos de 40 anos, tá? Ninguém com menos de 40 anos. Era tudo boomer mais 50, tá? Tudo boomer mais 50. Então, eu vendo os vídeos do Peter Schenck Kraniev, ele culpou o quê? Culpou o governo, culpou sindicalistas em geral, mas ele não, em nenhum momento, ele mencionou a faixa etária dos indivíduos que estão por trás desses movimentos sindicalistas que querem forçar você a pagar sindicato, que querem forçar você a trabalhar de CLT. Ele não falou, porque é da geração dele, é a gente dele, é boomer. É boomer que está empurrando essas merdas, pessoal. É boomer que tem essa cabeça lesada. E eu já mencionei isso, inclusive, em um vídeo passado. Quem detém poder na sociedade hoje, pessoal? Quem realmente detém poder? Infelizmente, o que eu vou dizer vai parecer, de certa forma, muito identitário, muito esquerdista, sabe? Um discurso lacrador. Mas é a verdade, pessoal. É a verdade, não, e tem que ser dita. São velhos, gordos, carecas, tá? Velhos, gordos, carecas e brancos, tá? Que detêm o poder de toda a economia nas mãos, tá ligado? São boomers, são homens boomers, que têm a cabeça totalmente lesada e retrógrada, tá? Assim. Ó, eu falei que eu ia mencionar a mulher, né? Infelizmente, pessoal, quando a gente menciona boomer, tudo vem à tona, né? Porque boomer é uma raça desgraçada. Essas leis, pessoal, que a gente vê misândricas, anti-homem, é tudo passada por boomer, tá? Tudo passado por velhos, gordos, carecas. Que só querem o quê? Gozar. Todo esse negócio de jogar mulher na política, jogar mulher no mercado de trabalho, tudo isso, pessoal, é ideia de boomer. É a ideia de boomer. Por quê? Porque naquela época os boomers tinham muito capital, eles tinham reserva de mercado, então assim, eles tinham dinheiro para ficar descartando, né? Inclusive, quando eu mencionei, o divórcio sem culpa é outra ideia do boomer, tá? Eles têm dinheiro para, tinham dinheiro na época lá, para ficar, né, curtindo a vida doidado, ter um divórcio ali, ah, não gostou daquela, cansou de comer aquela buceta, come outra. Aí separava, arrumava outra, aí tinha um filho ali, um filho cá. Aí no quando eles vieram com essa ideia do mercado de trabalho, jogar a mulher no mercado de trabalho, foi o quê? Foi pra ter um amante, né? Secretária, né? Inclusive, né, tem aquela música lá do, acho que é Amado Batista, que é secretária, né? Você vê, um cara é um boomer e aquela música fala muito disso. E eu não quero correr o perigo de ser acusado de assédio sexual, que ele fala naquela época. Então, o quê? Os boomers naquela época já estavam o quê? Já estavam assediando as menininhas, tá ligado? Já estavam assediando. E lembrando que durante o Me Too lá nos Estados Unidos, em 2016, 90% dos caras que perderam emprego por causa do Me Too, os caras que estavam, sabe, os Forbes 500, os caras que estavam na lista da Forbes, ganhando muito dinheiro executivo, com salário de 100 mil dólares por mês, tudo boomer, pessoal. Não tinha um cara novo. Não tinha cara de 30 anos, 40 anos. Era tudo 50 para cima, pessoal. É essa gente que fudeu com o mercado de trabalho. Aí eles criaram essa lei pra jogar mulher no mercado de trabalho pra ele ficar comendo a filha do vizinho, que ele tinha uma tara. essa coisa de universidade também, jogar na universidade. Coisa de professor universitário boomer querendo comer novinha, né? Já mencionei isso aqui no canal, que boomer, a maioria dos boomer, tudo pedófilo. Boomer normatizou a pedofilia, né? Esse bagulho de novinha, de gostar de novinha, que os funkeiros falam das novinhas, vem tudo dos boomer. Porque é os boomer que normatizam toda essa interação corrompida na sociedade. E o engraçado é que eles culpam você pelos problemas. Uma vez eu comentei no canal do boomer, de um boomer, inclusive isso, né? Que ele tava falando que a gente vive numa geração, essa geração Nutella, essa geração fraca. Aí no comentário do cara lá, mano, arrebentei com ele, borbulhei o boomer. Falei, meu amigo, você é idiota, você é besta. Quem foi a geração que nos criou? Hã? Quem foi a geração que nos criou? Não foram vocês, pô? Vocês vieram antes de nós. Se o mundo tá dessa forma, é culpa da geração que veio antes, que não soube construir um mundo decente, que não soube criar parâmetros morais, parâmetros culturais, sabe? A culpa é de vocês, pô. Quem foi, pessoal? Fala pra mim, quem foi que normatizou o travequismo no Brasil? E o boomer ficou falando, ah, os meninos virando mulher. Quem foi que normatizou travequismo no Brasil, que comer traveca é algo normal? Quem foi? Não foram os boomer? Quando aquela Roberta Close foi lá no Faustão, lá nos anos 80, um bonde de boomer ficou lá na frente da TV batendo punheta, né? Normatizaram. Ninguém foi lá reclamar. Ninguém foi lá reclamar. Aí depois eles vêm aqui falar pra nós que nós somos culpados por uma coisa que eles normatizaram, comer traveco nas encolhas. Ah, me poupe, cara. Vai se fuder, pô. E quem foi que normatizou, pessoal, o amor livre, o sexo liberal e o uso exacerbado de entorpecente, de drogas? Não foram os boomers? Eles não são da geração sexo, álcool, drogas e rock and roll? É a geração deles, pô, a geração mais lesada que tem. Vai ver, pessoal, todo serial killer de prestígio aí que existe no mundo veio dessa época dos boomers. É da geração dos boomers aí, ó. Ted Bundy, que já morreu, Jeffrey Dahmer, que já morreu, o Wayne Gacy, que já morreu, o Jim Crow, que já morreu, aquele maluco lá, o Night Stalker, que é o chicano lá, o assassino de Los Angeles. Boomer também já morreu, tá ligado? Tudo boomer, porra. Agora, vem agora a nossa geração, que nós somos aqui, que nascemos dos anos de 89 pra 2001. Dos anos 90 pra 2000. Quantos serial killers tem nessa faixa etária? Quase nenhum, pô. Quase nenhum. A gente é uma geração sequelada, a maioria aí, por culpa dos boomers. Dos baby boomers que não souberam educar bem, se eu não me engano, é a geração X, que veio depois dos boomers, que não souberam educar bem. E depois essa geração veio educar os milênios. Nossa geração atual, que é a Z, eu acho, não soube educar, pô. Por isso nasceram tudo sequelado, tudo bugado da cabeça. As crianças mimadas, o boomer normatizou o divórcio sem culpa, os filhos cresceram já em casa divorciado. Quando os filhos já estavam adultos, já era normal o divórcio, já não era algo a ser, sabe, rechaçado pela sociedade. Não era, porque os boomers normatizaram com o divórcio sem culpa. Toda essa geração de Jamie Saul que a gente tem hoje, muitos dos senhores devem achar que essas Jamie Saul de hoje é tudo novinha. É não, a maioria das Jamie Saul do Bostil tem tudo de 50 anos pra cima, que é as Jamie Saul que os boomers comeram, que eram as secretárias deles, que eles comeram e transformaram em Jamie Saul. Por isso que hoje a gente tem essa esse monte de lei anti-homem. Essas leis anti-homem que você vê as feministas falando aí, não se aplicam, cara, pro cenário atual que a gente vive. Não se aplica, tá ligado? Se aplica pro cenário dos boomers, porque foram eles que viveram naquela sociedade. E as mães dessas garotas repetiram o discurso pra elas. E quando elas vêm pro mundo real, a feminista, ela vê, cara, não tá se aplicando. É por isso que surgem essas antifeministas, porque não está se aplicando o discurso que foi contado pela mamãe. Porque quem tirou vantagem da mamãe foi o boomer coomer, esse pessoal da tribo lá do Bill Clinton. Bill Clinton é um exemplo de boomer coomer. O cara ficava se masturbando nas pernas da secretária e gozando na meia calça das secretárias. Por isso que foi lá, sofreu impeachment, né? Foi deposto do seu cargo. Ninguém fala do Bill Clinton. Bill Clinton é um exemplo desses boomer tarado, tá? Que não pode ver uma mulher nova que já fica todo galudo. Aí a Hillary Clinton, por ter um marido fudido desse, chega no Senado e começa a passar um monte de lei anti-homem pra ferrar a geração nova, que não é assim, que não tem esse comportamento, cara. Não tem. Aí esses boomers lesados, que ficam com esses bagulho de CLT, sindicalismo. Pessoal, isso aí é tudo negócio de boomer. Pra o quê? Pra tentar extorquir os mais novos. Pegar o dinheiro dos mais novos pra eles curtir o oba-oba com o dinheiro dos mais novos. Pra ir pra putaria, pra comer traveco. É isso que eles querem. É boomer querendo roubar dinheiro de moleque novo, que tá entrando no mercado de trabalho, que não tem ainda uma reserva de mercado, tá ligado? Querendo se aproveitar desses jovens pra tirar vantagens financeiras deles, pra assim eles terem o um monopólio do capital, ter um controle do capital sobre a sociedade e assim eles terem acesso às mulheres novas. Você entendeu? E assim fazer os moleques mais novos ficar na punheta, não ter um relacionamento, não conseguir uma namorada. A maioria dos caras não consegue uma namorada por causa dos boomers. Porque os boomers que estão com esses bagulho de esse negócio sugar daddy, essas coisas. É tudo degeneração, pessoal, de boomer. É tudo boomer degenerado e eles ainda olham pra você e culpa você. Um exemplo de boomer sequelado e lesado é o próprio Peter Schenck, o Kraniev, o gordo crânio. Tá ligado? Ele é um exemplo. Porque você pode ver ele, pessoal, se contradiz em tudo no que ele fala. O cara é libertário, eu não sou conservador, pá, mas defende um monte de pauta tradicionalista. Tá ligado? É libertário, é tradicionalista. O problema dos boomers é isso, pessoal. Boomer é tudo tradicionalista. Eles não são conservadores, tá? Eles são tudo tradicionalista. Quando não são tradicionalistas, são tradicionalistas com tendências socialistas, de controle. Tá ligado? No caso dele, ele é tradicionalista. Uma coisa também muito marcante nos boomers, pessoal, é o sentimento anti-Rússia, né? A russofobia. Eu até mencionei isso no vídeo anterior e vi alguns caras comentar no canal que achei engraçado que eu falei que é tudo viúva do Apollo Creed, né? Que o Apollo Creed lá do rock, né? Morreu lá pro Ivan Draco, se eu não me engano, matou ele lá os boomers ficaram tudo viúva, né? Ficaram tudo fudido com isso. Até hoje eles não superaram a morte do Apollo Creed. Pô, é só um filme, o cara morreu no filme. Acabou o filme e tava vivo andando na rua, tá? Só que os boomers não entendem, acho que morreu na vida real, porque esse pessoal é lesado, tá ligado? É uma coisa marcante nos boomers, esse sentimento anti-Rússia, tá ligado? Nos boomers. Eles ainda acham que vivem, meu Deus, Guerra Fria, o fantasma do comunismo, sabe? Assim, é um puta povo lesado, tá ligado? Uma geração lesada e sequelada da cabeça, entendeu? Assim, o boomer, pessoal, ele é facilmente manipulável e controlável. Tá ligado assim? Você consegue enganar ele com uma facilidade. Eles ainda caem em propaganda. A geração mais nova, pessoal, que eu vou chamando agora essa geração de geração Red Pill. É a geração Red Pill. Os moleques não é tão sequelado assim. Não é lesado ao ponto de cair. Até um cara que é esquerdista, pessoal, que também é lesado, consegue ver uma propaganda, reconhecer uma propaganda e falar: isso é propaganda. Isso é propaganda. Né? Eu tava mencionando aí dos boomers, né? Que eu mencionei mais tarde. Que o boomer, ele é totalmente relativista. É outra característica do boomer. Totalmente relativista. Ele tá cagando pra cultura, pra tradição, pra demografia. O boomer só se importa com dinheiro. O senhor do boomer é o dinheiro. Por exemplo, a gente tem muito um termo pejorativo chamado católico de IBGE. Como você vai ver, a maioria dos católicos de IBGE são boomers. Porque o boomer, ele não acredita em nada além do que no dinheiro. Na força do dinheiro. Ele acredita que o dinheiro resolve realmente tudo. Resolve certas coisas, mas o boomer, ele é totalmente lastreado, o valor, a moral dele no dinheiro. Tá? Totalmente, ele só pensa em dinheiro, só pensa em PIB. Você pode ver qualquer boomer bolsonarista, quando ia falar do governo Bolsonaro, falava: mas olha lá, o PIB tá subindo, hein? O PIB tá subindo. Foda-se a porra do PIB subindo, caralho. O PIB sobe, mas o PIB per capita continua estagnado. E outra pessoa, a maioria dos boomers defende CLT, tá? Eles defendem CLT e sindicato, tá? Porque eles querem continuar pagando salários estagnados para assim eles lucrar mais em cima de você, ter mais concentração de renda para eles, para assim eles comer mais mulher e gozar mais. É isso que o boomer só pensa em dinheiro e buceta. Eles querem ganhar dinheiro, tirando vantagem de você para concentrar renda para eles e depois ele pegar essa renda e fazer o quê? transferência de renda para a pessoa que menstrua. Esses caras aí, ó, que eu falei, Sugar Daddy, o pessoal fala do OnlyFans. Quem tá dando dinheiro pra essas mulheres no OnlyFans, pessoal? Não é moleque novo. Moleque novo não tem tanta renda assim pra ficar soltando, pessoal. É boomer. É boomer. Tem até um. Acho que foi no canal do Coruja do Carvalho, não lembro, na sua comunidade, que tinha uma foto de uma menina que ela tava pregando, né? Banners, em poste, oferecendo o serviço dela no OnlyFans, né? Alugou um espaço no outdoor pra colocar lá. Aí tinha um boomer com o celular, pessoal, tirando foto do negócio lá com QR Code pra mandar dinheiro pra menina. Então, é boomer, pessoal. É boomer que deixa a gente mal acostumado. Eu já falei, o boomer, ele acha que só porque ele teve uma esposa supostamente honradinha, ele acha que a característica do perfil das pessoas que menstruam do passado é o mesmo de hoje, não é? Mudou. Eles não entendem. Eles continuam vivendo num passado, um passado distante que não existe mais. Você entendeu? E é por isso que eles passam esse monte de lei miçândrica pra ferrar os homens, pra proteger a honradinha dele. Ele vê na filha dele a esposa dele, ele vê na sobrinha a esposa, na neta a esposa, que nada, ele mal sabe que a neta dele é uma puta, que a neta dele faz gangbang, que a neta dele sobe no morro pra dar papoque, em troca de sinalizar virtudes e papagaio defensora de minoria, tá ligado? Não faz ideia, não faz ideia. A cabeça do boomer é toda lesada, pessoal. Como eu mencionei, o boomer, ele é relativista, ele não tem tradição, ele tá cagando e andando pra. E não, o Juju Baruch, ele fala, tá, é o liberal conservador, tá cagando e andando pra tradição, pra cultura, pra demografia, que não tá vendo aquele bagulho da Lampedusa. Aí, na sessão de comentários do Peter Schenck com o Kranieve, os moleques lá novo, que os moleques quem segue ele normalmente é moleque novo, falando, cara, eu não concordo contigo, não. Sabe? Os moleques falando no comentário, vai lá nos comentários do vídeo dele sobre a ilha lá na Itália, Lampedusa, acho que é o nome da ilha, que foi inundada, que tem 6 mil habitantes, pessoal. Foi inundada com um refugiado, tem 4 mil. 4 mil refugiados da África subsaariana. A população de 6 mil. Do nada virou uma população de 10, com metade da população, basicamente, de um outro grupo que tem outras características físicas, tem uma outra língua, outra cultura, outra tradição, sabe? Outra demografia, raça, totalmente diferente da sua, e ele ia falar que isso é totalmente normal. E nos comentários lá, os moleques, não, cara, aprende uma coisa, o Peter, a raça vem antes da economia. Você vê os moleques novos falando isso, porque os moleques novos, pessoal, não sabem como é viver na sociedade homogênea. Os boomers viveram isso. Os boomers viveram na sociedade homogênea, onde tinha todo mundo igual a ele, tá ligado? Todo mundo era igual. Ele ia na universidade, no Peter Schenck-Kineve, todo mundo era igual a ele. Todo mundo era igual a ele. Era caucasiano, tá ligado? Era branco, era descendente europeu. E quando chega a nossa geração, a gente vai pra universidade, ninguém se parece com a gente. Tipo, até mesmo o cara lá, POC, ele vai na universidade, ele não vê outros POC. O cara caucasiano vai na universidade, ele não vê outros caras iguais a ele. É tudo uma mistureba, então ele não consegue desenvolver um espírito de tribo, tá ligado? De confiança. O problema do Brasil, pessoal, aprende uma coisa, é confiança. Por que o Brasil não tem segurança jurídica? Porque não existe confiança social no Brasil. É isso que o conservador, ele nega a questão demográfica. Agora, no Brasil, não. No Brasil, você não tem confiança na sociedade, você tem uma falta de empatia. Eu menciono aqui no canal, eu sei que é um bagulho polêmico, que é o Plano Calerje. A meta do Plano Calerje é o quê? É destruir a confiança e a empatia da sociedade um com o outro. Através do quê? Da miscigenação. Para que assim as pessoas, elas não se vejam umas nas outras, assim elas não co conseguem criar laços de confiança e empatia pelo próximo. Então ele acaba por ser dessensibilizado em nossa sociedade e achar coisas que são anormais, normais. Por exemplo, no Brasil, o Brasil acha normal nosso país ter quase 70 mil homicídios por ano. Acha normal duas, três crianças no mês tomar tiro de bala perdida e acha super normal. Porque é um povo que já tá dessensibilizado. Vai falar isso para um japonês para ver se o japonês acha normal? Não. Fala isso para um coreano. Ele não acha normal. Para um russo. Uma sociedade que não tem homogeneia, normalmente é uma sociedade corrompida. Tá ligado? Você tem dessensibilização da sociedade, você tem falta de confiança, falta de empatia, as pessoas não respeitam o espaço do próximo, tá ligado? Elas estão sempre cruzando porque ela não consegue se colocar no lugar do próximo, porque o próximo não se parece com ela. É igual você ver acontecendo nesses bairros nos Estados Unidos, que são bairros cacau, aí do nada chega uma família POC, que é um pouquinho mais, que tem um pouquinho mais de renda financeira, ele se instala nesse bairro, cacau, daqui a pouco começa a vir dois, três, quatro POC, o que começa a acontecer? Começa a mudar certas características dos bairros. Coisas que não era normal ter no bairro, por exemplo, carro fazendo burnout, que é cantando pneu, que é chamado de burnout, começa a acontecer. Um monte de muscle car, né? Os POCs, eles adoram muscle car, principalmente Dodger. Correndo, fazendo drag race na rua, você começa a ver daqui a pouco os moleques se batendo, se pegando no meio da rua, do nada, sabe? Você começa a ver o pessoal, o seu bairro, que era um bairro totalmente republicano, o ASP. Do nada os democratas começam a ganhar em alguns distritos e ferrar com o seu. Você entendeu? Porque as pessoas são diferentes. E o boomer não aceita isso. O boomer, ele acredita na igualdade. Ele acredita que todo mundo é igual. E a nossa geração que está vindo agora não acredita mais em igualdade, né? Por exemplo, o boomer acredita que homem e mulher é igual. Homem e mulher é igual. A nossa geração já não acredita nisso. A gente já está falando que homens e mulheres são diferentes, né? E já está abrindo que é uma janela, um leque. Homens e mulheres são diferentes. Assim como branco é diferente de negro. Tá? Amarelo é diferente de branco. Negro é diferente de amarelo. A gente não é igual, tá? Não existe igualdade racial. Nós somos diferentes porque nós temos distinções físicas, características, até mesmo morais, muito diferentes, tá ligado? Aí vem a questão do determinismo biológico. A nossa geração já tá vindo com essa pauta de homem e mulher são diferentes e essa janela pode começar a se estender para brancos e negros são diferentes também. O leque vai se abrindo. Eu tô falando isso porque quem tava falando isso era o Third Thing Monk. Umas duas lives atrás ele tava começando a falar sobre isso. Que o leque tá se abrindo. Essa geração não tá aceitando as bobagens da geração passada. Porque é o boomer que acredita em igualdade. Por isso que o boomer tacou elas no mercado de trabalho. O boomer facilitou ainda mais o direito ao voto. Tá ligado? O boomer foi relativista com um monte de coisa, porque o boomer ele acredita em igualdade. Igualdade é relativismo puro. E aí o boomer, né? Pra você ver, né, pessoal? Eu fui falar de CLT, sindicato, olha onde eu cheguei pra falar. Pra você ver como os boomers ferraram com tudo. Então, assim, você que é jovem, você não tem que se sentir culpado, não, tá ligado? Pelas merdas que tá acontecendo no mundo atual, porque não foi você que construiu esse mundo. Foi os boomers que construíram essa merda e fuderam com tudo. Eu lembro quando tava o Covid em 2020, o Lula, né, disse o seguinte, né, que o Covid foi um presente de Deus para a humanidade, né, para mostrar a importância do Estado. Nisso, do Estado, balela, né, foi uma merda, esquecem isso. Mas falar que o Covid, pessoal, foi um presente de Deus, realmente foi. Foi um presente de Deus, assim, para punir os boomers. Porque quem foi que morreu mais? Foi boomer. Boomer foi tudo pro caixão, tipo, levou a leva. Teve cidade, por exemplo, na Itália, pessoal, onde 60% da população que era boomer foi pra vala. Foi todo mundo pra vala, tá ligado? Talvez a gente possa mudar as coisas agora. Você vai ver na União Europeia, lá em Bruxelas, é tudo velho, tudo boomer, empurrando esses imigrantes pra Europa, né? Pra quê? Porque esses boomers, eles têm ações, empresas industriais, na Alemanha, e outros países da Europa, como França, e eles precisam que de mão de obra barata. Mão de obra barata, para eles poderem explorar. Porque a geração mais nova na Europa não quer ser explorada. Os homens não querem ser explorados. Por isso eles estão trazendo aqui um monte de homem. Assim como os homens mais jovens na Europa, eles não querem o quê, pessoal? Lutar pelos boomers. Tipo, esses eventos que estão acontecendo em Israel. Você, que apoia Israel, significa que você vai lutar pro boomer? É boomer que está começando essa guerra. Vai ver, quem é um presidente lá de Israel? Um boomer. Quem é um presidente lá dos Estados Unidos? Um boomer. É só boomer, pessoal, criando guerra. Todas essas guerras que a gente tá vendo, esses conflitos, é tudo boomer. Nos Estados Unidos a gente teve o Biden, depois do Biden o Trump, antes do Biden o Trump, aí antes do Trump o Obama, a gente teve o Bush, Bush pai, Bush filho, Clinton. Tudo boomer, pô. Os boomer ferraram com tudo, pessoal. Os boomer quebraram, fuderam tudo. Aí eles querem trazer agora seus imigrantes para lutar a guerra deles na Ucrânia. Se foi esse o plano dos boomer, que eu acho que é esse, pessoal. É abrir as portas da Europa, deixar entrar um monte de... Porque só entra homem, pessoal. Por exemplo, eu tava vendo um vídeo que agora na Europa vai entrar 800 mil imigrantes. 800 mil. Uma leva só, ó. Pá, 800 mil. Imagina isso aqui no Brasil. Você, quando lá tiver lotado, eles vão trazer isso aqui, tá? Eles vão trazer eles pra cá. Eles vão vir pra cá. Porque o homem brasileiro não tá tão sequelado assim também, não, tá? O homem brasileiro já tá pensando como europeu, como americano, ó. Geração Red Pill tá vindo. Eu não vou me sujeitar a subempregos por causa de um salário, porque eu não tenho mulher, não tenho filho. Então, assim, eu não vou me sujeitar a esse emprego. Você quer que eu me sujeite? Pague bem, pague mais. Muitas vezes o cara nem vai se sujeitar a um emprego, subemprego, mesmo que pague bem, porque é perigoso. E o MGTOW coloca o quê? A segurança, o conforto e o bem-estar em primeiro lugar. E eu tô ligado que o plano dos boomers é esse: é trazer essa gente subsaariana, árabe, para a Europa. Pode ver, a maioria não é velho, pessoal, é tudo novo. É tudo cara novo, assim, 20, 30 anos. Que é o quê? Idade militar. Para quebrar o contingente militar desses países subdesenvolvidos, porque nesses países, pessoal, você tem o quê? Você tem muitos recursos naturais, muitos minérios. E a Europa, ela tem, os boomers europeus, eles têm muito interesse nos recursos naturais desses países pobres. E eles querem explorar esses países. Mas como eles vão explorar se tem homens jovens armados lá? Então pegue esses homens jovens armados, levem ele para a Europa, destruam o nacionalismo dele, corrompam ele com as ideologias burmeristas, né? Que é o quê? Comunismo, socialismo, ecologia. Trazer esses moleques da África subsaariana, do norte da África, para a Europa, para assim quebrar, né, o contingente militar desses países, assim quebrando a soberania nacional e assim explorando e roubando seus recursos. Eu já saquei que esse é o plano dos boomers europeus. E usar eles, esses moleques aí, porque o europeu não vai morrer pela Ucrânia. Nem os homens ucranianos estão acordando, pessoal. Estão fugindo. Tem muito homem ucraniano, tá vendo uns vídeos no canal chamado Slata, alguma coisa assim, no Telegram. Que eles mostram as ações militares na Ucrânia. E ele tava mostrando lá, cara, a quantidade de homem ucraniano novo, assim, pessoal, 15, 18 anos, tudo fugindo da Ucrânia. Pelo menos já entraram na Rússia, 700 mil. Por quê? Porque na Ucrânia estão colocando até criança na linha de frente para dar tiro. Eles estão colocando até mulher grávida. Agora até mulher vai para linha de frente. Eles querem matar mesmo, ali, querem matar geral. Essa porra é boomer. Boomer querendo matar todo mundo. Querendo matar carne nova. Você pode ver. Velho, eles não estão colocando velho na linha de frente. Estão colocando. É moleque novo. Moleque novo que não tem nada a ver. Que esse conflito não é nosso. Não foi a gente que criou esse conflito. Foram os boomers. Então, os boomers criaram um problema, os boomers resolvam, os boomers que lutem. Só que eles não querem lutar, eles querem ficar na cadeira, aconchegante, embaixo de ar-condicionado, do lado de uma novinha, punhetando ele. Tudo boomer. No fim, eles querem matar os novos, pra quê? Matar gente nova, moleque novo, pra assim sobrar um monte de buceta pra eles. Porque eu já falei anteriormente, boomer só pensa em duas coisas, dinheiro e buceta. É dinheiro e buceta, esse é o plano deles. E com os moleques indo embora, eles vão usar esses imigrantes na linha de frente, na guerra da Ucrânia, pra eles morrer pela Ucrânia, tá ligado? Que não seria algo ruim, diga-se de passagem. Seria algo até muito bom, se esse fosse o plano deles, usar os POC como escudo humano para levar tiro de russo. Seria excelente, seria excelente. Só para gastar as balas dos russos, que eu acho que é isso. Eles querem colocar esses POC lá, pros russos gastar bala, e depois eles mandam o exército europeu deles para lá, né? De brancos, né? Pra tentar matar os russos. Então, pessoal, é. O rapaz aqui do comentário que pediu pra eu fazer esse vídeo, né? Pô, eu desejo muita boa sorte pra ti, né? Ele falou que é da área de TI. E talvez, né, venha esse bagulho de sindicalização do TI pelos boomers, né? Porque os boomers estão vendo o quê? Os boomers, velho. Os moleques novos TI ganhando dinheiro bom. Ganhando dinheiro bom. Comendo umas cocotinhas. E eles não estão gostando. Não estão gostando. E ele fala, como assim? Esses caras estão ganhando dinheiro e não estão trabalhando de CLT? Não. Isso não pode, não. Tem que tacar a CLT nele, pagar 3% no sindicato, enriquecer a gente pra gente curtir a vida lá em Angra dos Reis. O boomer barrigudo, tetudo, diabético, de merda. Então, assim, eu desejo muita sorte para você, cara. E saia do Brasil, tá? Que nem você falou que tava querendo ir talvez para Nova Zelândia. Vai, cara. Aí um cara no comentário comentou pra ele: mas a Nova Zelândia é muito feminista. Foda-se! O Brasil é o quê? Não é também feminista? Pensa nisso, cara. Antes você viver num país feminista como a Nova Zelândia, que você tem segurança pública, você tem qualidade de vida e você tem poder de compra, tá? Você vai ganhar em dólar, você tem poder de compra lá. Lá tu paga no iPhone 15, R$ 900. Aqui no Brasil você paga no iPhone 15, 15 mil. Antes você viver num país rico, feminista, pode ser Suécia, Dinamarca, Irlanda, viver num país rico, feminista, e você puder desfrutar a sua vida com um pouco de segurança pública, caso nos Estados Unidos a segurança pública está colapsando. Mas como se for Nova Zelândia, Nova Zelândia é bom, pô. Nova Zelândia é bom. Melhor você viver num país desse, que tem tudo isso de bom, do que você viver no Boston. No Boston você não tem segurança pública, você não tem segurança jurídica. Os salários são uma merda. Você morando na Nova Zelândia, mano, trabalhando 4, 5 anos, você junta um bom pé de meia, depois você volta pro Brasil, você compra uma casa no interior do Paraná, tá ligado? No interior do Mato Grosso do Sul, pra você plantar uma sojinha, tá ligado? Ou em Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, tá ligado? Abre um chalé pra turismo, sabe? Dá pra você juntar uma boa grana. Então, se você tá pensando em ir pra Nova Zelândia, estude bem. Tente fazer os bagulho de forma legal, aprimore um pouco o seu inglês e vá, mano. Vá, sabe, se joga. Não compensa não. Você que é um inscrito no canal. Se você é inscrito no canal, você é uma pessoa de bem. Você é realmente de bem. Tá ligado? Você merece mais que isso. Tá? Você merece mais que isso. Eu, por exemplo, daqui 2 anos já tô pensando, eu vou pra Irlanda. Se eu não for pra Irlanda, eu vou pra Austrália. Tá ligado? Já tô me programando, tô juntando dinheiro. Né, tô fazendo um pé de meia pra ir, pessoal. Não vou ficar aqui, não. Tô indo embora. Tá ligado? Então, você vá também. Não dê seu dinheiro pra esses boomers, filhos da puta corporativista. Até a próxima.